Obrigado, bom dia. Boa. Chegou 380, BDEV, Upper November 857, saída da El, Lida, BDEV, pista 1-0, curva à direita, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5425. Runway 17, vem para o Mike. 38. Engine 38, chama a torre, 118, meia, bom pouso. Obrigado. Ciente, mano, reporta na perna, vendão 1-0. Matará. Vai para QRT. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, 500 pés, anel litoral. Confio para você para o CAB. Para o centro administrativo, senhor. Gente, mantém a linha do litoral inicialmente, o Guardião 07. 07. 738, continue a aproximação, informarei o eixo de pouso livre. Aguardando. O Olimpo 03, ingressar na Bernardo do Vento, faça um 360 pela direita. Motivo, então, 360 pela direita. Alpha Juliet Echo, understand 1-1. I understand. Roger. Roger. Olímpico, copia a torre. Afirmativo. Para visual. O senhor está no visual com o tráfego 17? Afirmativo. Sente. Almeia, bom pouso. Guardião 02. 18 também. Trato. Uma boa tarde. Guardião 07, atente a tráfego rumo ao posto, mantendo 500 pés, passando o través do bairro Pituaçu. O Guardião 07, sente condições da presente, aproxima direto para o CAB. Guardião 07, sente prosseguindo direto para o CAB. Sente a tráfego na final agora. O Boeing 737-800, Guardião 07. Ah, não, interfere o 07. Norte, tem como um Echo 35 aqui, sendo ultrapassado no 92. Afirmativo, então o Guardião 02 agilizando, cruza a final da 1-0. Confirma? No cruza a final da 1-0, da presente, curva esquerda. Na presente, curva esquerda, agilizando, cruzamento final 1-0, mantendo separação, tráfego gol. Sou Bravo Mike, solo 3-0, autorizado backtrack, bata. Para pouso, Guardião 07. Positivo. Sente, livre frequência, seu regresso. Ingresso depois do tráfego. Sente, livre 03, ingressa na do vento e aguarda para girar a base. Ingressando, guardar para gerar a base. Que tem informação, Lima? 220, assim, a identificação, desce ao nível 050 na Proa de Duna. 050, Proa de Duna, 35220. Sente de Nova Verão, fundo 1.500 pés no corredor Veracruz até Paripe, após Paripe, rotatória. 3, na do vento, vai girar a base para 1-0. E3, na do vento, girar a base para 1-0, está visual ao contrário. Guardião 02, já livrou isso da 1-0. Sente, limpo 03, da presente autorizado girar a base para 1-0, para informação, tem um helicóptero da Polícia Militar. Está agora 500 pés aproximando para o pátio 4, ali na próxima 17. Sente, tá livre de girar a base do Olympus. Tô aguardando a pista livre do Olympus. Muito boa tarde. Controle Salvador, Webjet 6740 com a Lima. 6740, assim a identificação, desce a nível 060, chegada a Mari. 060, condição de voo ITAP ou Duna? Mantendo o perfil da chegada, 6740. Mantendo. Da Azul, continue a aproximação, informarei a pista livre. A informação tem o P3 da Força Aérea girando base 1-0. Escuta. Olimpo 03 da presente, considera a base curva direita. 738, solo 31, direito no 219. 219, 738. Tem condições de reduzir se a gente está como número 2? Posso tentar reduzir mais um pouquinho, mas não adianta muito não. Douglas, 738. O azul 4060, livre pouso no 0, vento 130 graus, 089. Livre pouso, obrigado. Olimpo 03, apresente curva à direita, perna do vento. Direita, perna do vento. Alô, Salvador, agora no 738, Leão. Estou no 738, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 5, bate 1. Alfa Juliette, portão 5, gol no 738. Guardião 02 tá no solo? Solo 33, frequência livre. Salvador 35220, pode prosseguir na descida? Segue até 3000, ajuste 10 no 4, 35220. 3000 no 0 no 4, 35220. Olimpo 03, agora dá presente, tira a base, no 0. Ciente, autoridade, tira a base. Direita no 219. Zero number one to copy, stand by one, please. Roger. Vai tocar remete? Sim, ativo, toque remete. Autorizado, toque remete, dando 0, vento no 50 graus, 109. Do toque. 3h40, Campinas, 91 no POB. Copiado, táxi via direita, via Índia. Onde espero no 0, torre 1 no 8, decimal 6. Altímetro no 0, 1 no 4. Boa viagem, azul com a 207. Direita na Índia, torre 18,6, altímetro no 0, 1 no 4, 4207. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia, azul 4060. 060, bom dia, táxi autorizado Alfa, Juliette, bate 1 no portão 8. Alfa Juliette, parte 1 no portão 8460. Na final, tem bastante travado o toque MT. Afirmativo, livre tocar MT. Sentido limpo. Zero. 4207, pronto, ponto de espera no zero. 4207, após o tráfego curta final ali, ali mantém o no zero. Após o tráfego da curta final ali, mantém no zero, 4207. Ed, reporta rotatória. Reporta na rotatória, de novembro não. Alô, tá 3895. Então, 3895 para Guarulhos, nível de voo 340, aguarde autorização. Confirmando a saída em uso. Dael Leda Bidev. Grato. Positivo, 2000 pés, 2000 pés, livre LS, reforço estabilizado. 5220. Web 6740, reduz para 200 nós. 200 nós descendo para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 203.004. 8 after departure, runway 110, turn right via Dael, Leda, Sagaz Transition. São Paulo, Post Control 119. Salvador, Post Control 119.8. Tower 118.6. Squawk 5427. Ok, clear to São Paulo, flight level 400, upper whiskey 58, after departure on runway 10, Dell, Lita, Sagas, 129.8, 1186 tower, 5427 on the squawk. Salvador, control frequency 119.8, ok? 119.8, roger. Ok, at April 3, coming right for setup maintenance. Are you ready now? Affirmative. Clear for startup engines, come back for taxi. November 552, Whiskey Fox Trot. Ready. Dia November Alpha, 218.6. 218, dia November Alpha. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207. 4207, bom dia, contato da decolagem, sobre o nível 380, saída da El. Na da El, ascensão 380, Azul 4207. Eudes, Eudes 50, pista 10, após decolagem, curva à direita. Dael, Leda, Bidev. Controle, Salvador 119.8, torre 118.6. Responde 5433. Alfa, na proa rotatória, visual com campo. Sim, de November Alfa, reporta na final do 17. Reporta na final do 17, de November Alfa. Olimpo 03, potência girando base, para da placa RMT 17, corrigindo 10, vento 130 graus, 109. Vitor, que emitido, Olimpo. Torre Salvador, TB 5220, final de 9 milhas, ILS. Sim, 5220, continue a aproximação, informarei a pista livre, tráfego da Força Aérea tocando e remetendo a 90. Ciente, agora na pista livre, TB 5220. Salvador, Delta 3191, na autorização Galeão. Delta 3191, autorização Galeão. Galeão, nível de voo 380. Aguarde para a copa. Aguarde para a copa, tem a saída prevista? 391, saída da Euleda, após Leda, Abdev. Da Euleda, após Leda, obrigado. Tomei, 740. 740, torre 118, mesmo pouso. 86, obrigado. Number 552, Whiskey Fox, apron 3, ready to taxi. Livre pouso, 35220. Olimpo 03, tocou o remeteu aos 43, curva esquerda, perna do vento 1-0, no 1000 pés. Gente, livre esquerda, segundo trás, 1000 pés. Para autorização de tráfego, cliente da Mais. 270, número 2 para COP, já aprovado. Guarulhos 36, só um instante, por gentileza. Aguardando. November 552, Whiskey Foxtrot, turn right, correction, turn left, via taxi via Apron 3, and then main Apron, Apron 1, after via India, taxiway on the road short runway 10, call tower 118, decimal 6. QNH 1014, have a nice day. Tô aqui, Vox. Paulo Salvador, Gono 777, ciente da Mike. Mike, confere, posto seguro já aprovado 320, número 3 para cópia, só um instante para copiar. 777, copiou só? Afirmativo, tá aguardando para cópia, Gono 777. Gono 7, gira à direita para 360. Ciente, iniciando com a direita, né, velho? Informação do Olympus, tem um tráfego 3 milhas de final da 1-7, tá mantendo 1.000 pés, Charlie 150. Ciente, veja no ticket. Foi Salvador, India November Alpha, na final de 3 milhas da 1-7. Tô ciente, India November Alpha, continue e aguarda a autorização de pouso. Guardará a autorização India November Alpha. Confirma se está visual com o web, está uma milha de externo. Afirmo, visual com o web, no geral. O senhor vai ter condições de se ajustar? Realizaremos o 360. Dia November Alpha? Dia November Alpha realizará um 360 para guardar a passagem do. Oi, Salvador, Webjet 6740 agora. No externo, abaixado e travado. Gente, o India November Alpha, então, evitando a redução, reporta na curta final da 1-7. Reporta curta final da 1-7, India November Alpha. 6740, tô ciente, continue a aproximação, essa maré que está livre. Alto, continua a aproximação, 6740. 5220, solo aos 4-6, libera a direita no 219. Levando a direita, 129, trip. O trip 5220 tá ligando? Paulo, é o trip 5220? Que é o trip 5220, táxi autorizado Alfa Kilo para o Pat 3, a posição é 05 do Pat 3. Alfa Kilo 05 do 3, grato. Reportará. Abim 740, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 109. Livre pouso no zero, 6740. Olimpos, 1.500 pés. Subindo, Gran, calma. Avião, pronto pra cópia? November Alpha, recepção é final da 197. De November Alpha, livre pouso, 197, vê se nós 50 graus e nós 09. Livre pouso, de November Alpha. Azul 4207, chama Recife 1251, no secundário 3325. 251-3325. Autorizado puxar e acionar enquanto copia, se tiver condições de, está livre, chame para o táxi. Salvador Galeão, aprovado nível 380, via posição BDEV, OP November 857. Após o restante, conforme a rota do plano. Pista desce, decola, curva direita, o perfil de subida da Euleda. Após ida direto para posição BDEV. Controle 198, torre 186, acione o código 5443, está 391. Já 380 para o Galeão. Decola 90, curva direita, da Euleda, após ida BDEV, November 857. O controle 198, torre 196, controle 5443, 3191. Relativo, 5443. Já iniciou o pushback, confirma? Senta agora. Ok, chame pro táxi então, 3191. Parei, táxi 3191. Paulo Salvador, Abjet 6740, antes da Juliette. Estimativo, temos um Airbus da TAM puxando no 612, seu portão será o 7. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para prosseguir até o portão. Senta. Para pouso. Fox 3 to line up the takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Line up takeoff, Papa, the whiskey box. India November Alpha, Solos 49, make track autorizado, 74. Tráfico pequeno forte, chamou o solo. Tempo 03 para ingresso na antena do vento. Ciente, gera base no zero. Autorizado, gera base no zero, Olympus. 728, bom dia. Tendo indicação, desce ao 050, chegada Mari. 728, autorizaria para hoje, parte. Autorizado ETAP. ETAP na proa, 5728. Juliette, prossiga. Gente, estacionamento, campo término. November 552 Fox, Barnett 51, departure control 119 at 08. 94 8, 2 Whiskey Fox. Bruno 777, autorizado Porto Seguro, nível de voo 320, via Bidev, direto Porto Seguro. Pista 10, após decolagem, curva à direita, Dael, Leda, após Bidev. Controle 19.8, torre 118.6, transponder 5436. Autorizado Porto Seguro, nível 320, direto Bidev, Bidev, direto Porto Seguro. Nicola da 10 com curva direita, saída Adael, Leda, Leda Bidev. Controle 1198 e o transponder 5436. Voo no 777, cotejamento correto, portão 5 e posto pronto para acionar. Formará pronto para puxar acionamento. Para o táxi P3191, alternando Guarulhos, 3 horas e meia de autonomia com 132 a bordo. Já 3191, autorizado táxi via Taxiway Índia, onde espera na pista 10, QNH 10 no 4, torre 118 decimal meia. Agora com 10 no 4, via Índia até o ponto espera da 10, com 8 decimal meia, até 3191. Companhia. Webjet 6740, após a passagem do Airbus Latam, autorizado táxi via Juliette, portão 7. Após a passagem do TAM, a gente segue para o 76740. Bruno 270? Bruno 270, pronto para cópia? Pronto para cópia, Bruno 270. Bruno 270, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, Heuristic 50, Eudes, pista 10, após decolagem. Curva à direita, saída da El, Leda, após posição Bidev, controle 19.8, torre 118.6, transponder 5450. Tente autorizar 360, eu da pista 10, upper wind 50, após curva à direita, da El, Leda, após Bidev. Controle em 119.8, torre 118.6, 5450, gol 1270. Gol 1270, cotejamento correto, responde ponto para acionar. Tente o gol 1270. Solo da 3895. Tanto. Você prossiga. Acionamento na posição número 2, posterior pushback. 395, autorizado acionamento, respondo para iniciar o push. Livre acionamento, reporta próximo push. Sem restrições em TAP, desce a 2000, ajuste em 14. Livre da restrição de TAP, desce a 2000, com 1014, o 5728. Salvador, TAP 3191, quanto espera da 10 ponto? Olimpo 03, apresente curva direita 360. Direita 360, Olimpo. TAP 3191, Alíria cola 10, vento 130 graus, 109. Alíria cola 0319. Ciente, Alvito Gillette, Copa Calibre. 1-3-3-25. Funable 1-25-1. Good day, sir. 1251, Twisky Box.